Lucas Rocha ao vivo. Aqui a pegada é diferente. Isso é Lucas Rocha. Isso aqui é ao vivo! Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar, e não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção que eu fiz pra poder te falar. Há palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Dando a volta no túnel do tempo. Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção que eu fiz pra poder te falar. Há palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Te amo e peço pra voltar pelo nosso amor. Diretamente do Pará para todo o Brasil. Por isso escrevi esta canção que eu fiz pra poder te falar. Palavras que toquem seu procuro sem saber aonde estar.